it cost me life. But there's one thing that I've got. It's my man. A agressividade nas relações íntimas. I'll be with you in apple blossom time. I'll be with you to change your name to mine. Um programa de Carolina Teixeira e Silva. Only love. Always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down." Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Científico e geral, que as relações íntimas, quer sejam conjugais, de coabitação ou de namoro, são, por vezes, pautadas pela presença de algum índice de disfunção e de abuso. Conhecer quais os fatores envolvidos neste tipo de incidentes poderá ter elevado interesse, não só em termos de prevenção primária, como também em termos de uma possível intervenção em acetar junto das pessoas envolvidas em relações abusivas. Admite-se que a agressão ou violência é um ato em que o indivíduo prejudica ou lesa outro ou outros de sua própria espécie de um modo intencional. Existe ainda controvérsia em explicar se esse comportamento de causar danos a alguém surge devido à existência de um instinto ou se é resultante de múltiplas determinações motivacionais e circunstanciais. Na espécie humana, além da agressão capaz de causar lesão corporal, existem vários tipos de agressão: dirigida, verbal, deslocada, etc., definidas por critérios de classificação jurídicos ou oriundos de diversas disciplinas científicas. A Organização Mundial da Saúde considera a violência como uso de força ou poder, real ou apenas ameaçado contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Muitas são as possibilidades ou critérios para classificar a agressão, especialmente humana, como, por exemplo, de um modo geral, a própria linguagem das diversas culturas o faz, verbalizando a característica, a intensidade e o efeito da ação ou sentimento envolvido. Na linguagem portuguesa, encontramos termos como irritação, ira, raiva, fúria, cólera, paixão, etc., como fatores que desencadeiam agressão e violência. As categorias jurídicas de classificação de crimes, por sua vez, tomam como parâmetros a intensidade do dano provocado, ofensa moral, lesão corporal ou até mesmo a morte, a motivação e a forma de execução. Se os crimes hediondos, por exemplo, se caracterizam por motivos fúteis e a sua realização por meios cruéis. Explorando ainda as possibilidades linguísticas e forma de manifestação da agressão, enumeraremos algumas entre as quais estão mais ligadas à agressividade no relacionamento. Combatividade ou belicosidade é o conjunto de confrontos adaptativos para o indivíduo ou espécie contra os seus congéneres em situações de competição por objeto de motivação comum, podendo ainda se distinguir formas mais ofensivas ou defensivas. Hostilidade ou agressão hostil é um tipo de agressão emocional e geralmente impulsiva. É um comportamento que visa a causar danos ao outro, independentemente de qualquer vantagem que se possa obter. Estamos face a uma agressão hostil quando, por exemplo, um condutor bate propositadamente na traseira do automóvel que o ultrapassou. Este comportamento só trouxe desvantagens para o próprio. Tem de pagar os danos do seu carro, do carro do outro condutor, podendo ainda vir ter problemas com a justiça. O termo raiva pode designar esse sentimento em oposição à agressão premeditada. A agressão sem motivo algum denomina-se agressão gratuita e é conhecida legalmente como constrangimento ilegal. Agressão instrumental. Esta consiste num tipo de agressão em que visa um objeto que tem por fim conseguir algo, independentemente do dano que possa causar. É frequentemente planeada e, portanto, não completamente guiada pela cegueira dos impulsos. Podemos apontar, como um exemplo de agressão instrumental, o assalto a um banco. Pode ocorrer no decurso da ação uma agressão, mas não é esse o objetivo. O seu fim é conseguir o dinheiro. A agressão que possa surgir é um subproduto da ação. Agressão direta. Neste caso, o comportamento agressivo dirige-se à pessoa ou ao objeto que justifica a agressão. Na agressão sexual, o objeto almejado confunde-se com o motivo da agressão na categoria anteriormente descrita. Os motivos fúteis opõem-se à defesa da vida como critério de gravidade do ato agressivo. Nessa categoria, podem, ainda, ser incluídos os crimes de ódio, sadismo ou agressão sociopática. Agressão deslocada. Neste caso, o sujeito dirige a agressão a um alvo que não é responsável pela causa que lhe deu origem. Em animais, também se observa esse mecanismo de controle dos impulsos agressivos. Autoagressão. O sujeito desloca a agressão para si próprio. Agressão aberta ou aversão. Este tipo de agressão, que se pode manifestar pela violência física ou psicológica, concretiza-se de um modo explícito e direto. Por exemplo, com espancamentos, ataques à autoestima, humilhações. Agressão dissimulada. Este tipo de agressão recorre a meios não abertos para agredir. O sarcasmo e o cinismo são formas de agressão que visam a provocar o outro, feri-lo na sua autoestima, gerando ansiedade. A teoria psicanalítica tem, como explicação desta forma de agressão, a motivação inconsciente. Agressão inibida. Como o próprio nome indica, o sujeito não manifesta agressão para com o outro, mas dirige-se a si próprio. O sentimento de rancor é um exemplo desta forma de expressão de agressão. Algumas teorias psicológicas têm a agressão inibida como causa de diversas doenças psicossomáticas. O grau mais severo do rancor pode ser designado por ódio, contudo, ainda não existe o consenso para essa terminologia. The stars in the heavens still shine up above me. How lovely they'd seem if you were with me. But you're gone through the looking glass, and I am left to pass these nights alone. I'm lost, I'm dumb, I'm blind. I am drunk with sadness, sunk by madness. The wave overwhelms me, the mirror repels me. Thank you. not enough to save my soul. They just mock me from the mirror. I'm cold and I'm yearning. I've told you I'm burning. My eyes can't stand the light. Like a stray dog in the night, I'll shuffle off alone. We all make our futures, but I have lost mine. I'm hoping for a miracle, but finding no sign. The stars in the constellations, each one just sadly flickers and falls. Without you, they mean nothing, nothing at all. É uma qualidade natural, humana ou animal, que tem a função de defesa diante dos perigos enfrentados e dos ataques recebidos. É um tipo de comportamento comum que se manifesta nos primeiros anos de vida. é uma forma encontrada pelas crianças para chamar a atenção. Deste modo, é um comportamento emocional que faz parte da afetividade de todas as pessoas, que pode ser tanto física como psíquica. Como, por exemplo, humilhar, ridicularizar, prender, chantagear, impedir de receber visitas, privar de alimento, dinheiro, saúde, obrigar a assinar documentos, entre outras atitudes. Já na fase adulta, a agressividade manifesta-se ainda como reação a factos que, aparentemente, induzem o indivíduo à disputa e ainda a sentimentos. A cultura fornece-nos grelhas de interpretação sobre o amor, influenciando a forma como o conceptualizamos e estas conceptualizações constrangem as experiências de amor e a forma como as vivenciamos. Neste programa, iremos tratar do abuso no contexto de relacionamento íntimo com o companheiro, baseando-nos em estudos feitos por Carla Paiva e Bárbara Figueiredo, do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho, e frisando as suas causas, bem como as consequências adversas que daí podem advir. Situar-nos-emos na idade adulta, porque é neste momento que o abuso tende a ser mais prevalente e que a qualidade do relacionamento com o companheiro pode ser mais determinante para a sua duração e qualidade futura, com implicações em termos da saúde dos indivíduos. As causas do abuso no contexto do relacionamento íntimo com o companheiro são relativas a uma grande diversidade de circunstâncias. Na teoria da vinculação, esta foca-se na emergência e desenvolvimento dos modelos internos dinâmicos e no papel que tais modelos desempenham nas relações interpessoais que estabelecem ao longo do ciclo da vida. Pensa-se nas experiências vividas que nos primeiros tempos de vida são relevantes para a construção do eu e na estruturação do mesmo e que os modelos internos dinâmicos então construídos vêm a manifestar-se na complexidade das situações relacionais, inclusive nas relações interpessoais íntimas estabelecidas na idade adulta. Baseada nas experiências e nos padrões típicos de interação com as figuras significativas durante a infância, cada pessoa presumivelmente constrói modelos internos dinâmicos, que se constituem em verdadeiros guiões do seu comportamento interpessoal subsequente. Pois é a partir destes modelos que a mesma estabelece expectativas acerca do que pode esperar de si mesma e dos outros quando uma relação se efetiva. Especificamente, os modelos internos dinâmicos incluem expectativas acerca da disponibilidade e da capacidade de resposta das figuras de vinculação que guiam as percepções e os comportamentos do indivíduo nas relações com as mesmas, vindo posteriormente, e no caso de serem mantidas, a ser aplicadas e, por isso, a influenciar as restantes relações interpessoais do indivíduo. A investigação no âmbito da teoria da vinculação foca particularmente os indivíduos com histórias de cuidados inadequados e tem evidenciado como essas experiências adversas podem originar padrões de vinculação inseguros que interferem na qualidade do relacionamento do indivíduo até à idade adulta. Estudos empíricos desenvolvidos no âmbito desta teoria mostram que crianças maltratadas durante a infância apresentam com frequência modelos representacionais inseguros na idade adulta. Mostram ainda que indivíduos com modelos representacionais inseguros na idade adulta têm mais dificuldades no relacionamento íntimo e são com mais frequência vítimas ou perpetradores de maus-tratos nas relações interpessoais com pessoas significativas. Deste modo, os maus-tratos sofridos durante a infância determinam dificuldades no relacionamento íntimo na idade adulta se e porque originam que o indivíduo construa padrões inseguros de vinculação. indivíduos no âmbito da mesma teoria observam que indivíduos adultos com padrão de vinculação seguro tendem a juntar-se com companheiros seguros. Indivíduos adultos com padrão de vinculação esquivo ou furtivo tendem a juntar-se com companheiros com padrão de vinculação ambivalente, no sentido de suscitarem as suas histórias de vinculação negativa e assim confirmarem as expectativas estabelecidas de acordo com os seus modelos internos dinâmicos. Mostram ainda que, muito embora a relativa ausência de casais seguro e inseguro em amostras maltratantes, um companheiro seguro poderá funcionar como amortecedor face aos efeitos da ação de um companheiro inseguro. Deste modo, parece necessário compreender os fatores associados à ocorrência do abuso no contexto do relacionamento íntimo com o companheiro numa perspectiva holística, integrando não apenas os aspectos que dizem respeito ao indivíduo, como também o contexto e a história relacional de ambos os elementos da díade, assim como os mediadores psicofisiológicos subjacentes à interação entre eles. A história relacional dos indivíduos é de salientar que quando as experiências precoces são negativas, como no caso de maus-tratos infantis, efeitos adversos no desenvolvimento são suscetíveis de ocorrer, os quais podem não se confinar apenas à infância, mas estenderem-se a todo o ciclo de vida. Na medida em que os modelos internos dinâmicos e inseguros, construídos a partir das experiências negativas da infância, limitam, o que de modo nenhum significa impedem, a possibilidade de se estabelecerem relações interpessoais que não confirmem esses mesmos modelos. As experiências negativas de infância condicionam adversamente o estabelecimento de relações interpessoais adequadas na idade adulta. Swinford, de Maris, Chernkovich e Giordano, por exemplo, num estudo longitudinal sobre 608 sujeitos, encontram que as práticas disciplinares de punição física na infância estão diretamente relacionadas com a perpetração de abuso no relacionamento íntimo com o companheiro no início da idade adulta, sendo este facto aumentado quando existem problemas de comportamento durante a adolescência. No entanto, não é apenas quando se consideram experiências negativas que se observam os efeitos dos cuidados na infância sobre a qualidade do relacionamento interpessoal com o companheiro na idade adulta, influindo também, a este respeito, as experiências positivas. Com efeito, os incidentes interativos positivos com a família de origem, isto é, o bom relacionamento com as figuras parentais, nomeadamente com a mãe durante a adolescência, e a presença de ações apoiantes e afetuosas por parte das mesmas, são também poderosos prenúncios. Mas agora do relacionamento adequado durante a idade adulta, associando-se no estudo longitudinal realizado com 193 jovens adultos e seus respectivos companheiros, à presença de comportamentos calorosos, apoiantes e de níveis inferiores de hostilidade para com o companheiro, e, numa amostra de estudantes universitários entre os 18 e 24 anos, à presença de relações íntimas mais positivas no início da idade adulta. Debruçar-nos-emos doravante na análise do padrão de vinculação na idade adulta e suas implicações para a qualidade do relacionamento íntimo. O efeito das experiências de abuso na infância, as dificuldades interpessoais presentes nas relações íntimas com o companheiro durante a idade adulta é mediado pelo padrão de vinculação inseguro construído a partir das relações iniciais com os pais. Também a experiência de abuso sexual na infância e o padrão de vinculação ansioso, assim como a excessiva necessidade de controle do companheiro e o ciúme na relação pré-marital, são fortes pronúncios dos relatos de agressão física. A investigação empírica tem demonstrado que a representação da vinculação na idade adulta se associa à qualidade das relações íntimas com o companheiro, em aspectos tão diversos como os níveis de satisfação, compromisso, amor e confiança na relação, assim como nos níveis de abertura e suporte emocional que se procura obter junto dos indivíduos com diferentes padrões de vinculação. Estes têm crenças diversas acerca de si e dos outros, com implicações em termos da qualidade das suas relações íntimas com o companheiro. Por exemplo, indivíduos com um padrão de vinculação inseguro tendem a caracterizar as suas relações pré-maritais como menos positivas e menos satisfatórias que indivíduos com um padrão de vinculação seguro, sobretudo quando aderem a estes estereótipos baseados no género. No entanto, o nível de satisfação no relacionamento interpessoal íntimo depende ainda do padrão de vinculação do outro membro do casal. Assim, as mulheres tendem a estar menos satisfeitas junto de companheiros com o padrão de vinculação esquivo ou furtivo, porque estes denegam a importância da relação, ao passo que os homens tendem a estar menos satisfeitos junto de companheiras com o padrão de vinculação ansioso ou ambivalente, porque se sentem ameaçados pela exigência e natureza possessiva das mesmas. No estudo de Eisen e Shaver, de 1987, estes sustentam diferenças em cada um dos três tipos de vinculação que distinguem quanto à forma como os indivíduos experienciam as suas relações íntimas. Assim, os sujeitos com padrão seguro caracterizam as suas relações íntimas como amáveis, felizes e confiáveis. Os sujeitos com padrão esquivo furtivo referem medo na intimidade, enquanto os sujeitos com um padrão ansioso ambivalente descrevem o ciúme ou ressentimento, altos e baixos emocionais e desejos de retribuição. Enquanto processo de desenvolvimento, o processo de construção da vinculação inclui as figuras parentais, no qual não deverão ser descuradas as relações estabelecidas na infância e a qualidade dessas mesmas relações, nomeadamente a presença de abuso físico, psicológico ou sexual. A investigação empírica, conduzida no âmbito das relações interpessoais íntimas, tem vindo a mostrar o impacto das experiências da infância, assim como o impacto da qualidade da vinculação no estabelecimento do relacionamento interpessoal com o companheiro na idade adulta. Muitos autores consideram que as experiências precoces interferem na qualidade do relacionamento íntimo na idade na medida em que contribuem para o padrão de vinculação do indivíduo. Outros autores salientam o papel do suporte social e das relações adequadas com outras pessoas que não os pais, como amortecedor do impacto adverso das experiências negativas ocorridas durante a infância sobre a qualidade do relacionamento com o companheiro na idade adulta. Após descrever os fenómenos subjacentes à qualidade do relacionamento íntimo na idade adulta, focalizando especificamente a história do desenvolvimento individual no que respeita à construção dos modelos internos dinâmicos, interessa agora explicar os mecanismos psicofisiológicos que têm lugar a quando do estabelecimento de um relacionamento íntimo, assim como os efeitos deles decorrentes nomeadamente na presença de situações adversas. For I'm through. there you go, you're crying again. But then someday when your poor heart is on the mend, I just might pass this way again. That's what you get for loving me. That's what you get for loving me. Everything you had is gone, as you can see. That's what you get for loving me. E Bárbara Figueiredo, do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho, a investigação sobre psicofisiologia da vinculação em indivíduos adultos é escassa. No entanto, algumas investigações conduzidas com primatas não humanos sugerem que os cuidados precoces modelam a morfologia cerebral, nomeadamente em termos do desenvolvimento de algumas estruturas do hipocampo. Por sua vez, fatores fisiológicos intrínsecos, como por exemplo o controle autonómico da frequência cardíaca e do sistema de neurotransmissores do sistema nervoso central parecem estar associados à variabilidade encontrada nas respostas à separação e nos comportamentos de vinculação. Alterações significativas na experiência relacional precoce do indivíduo podem provocar alterações duradouras na bioquímica e morfologia cerebral, que posteriormente influenciam seu comportamento e resposta ao stress. Isto acontece porque na formação da vinculação em primatas, humanos e não humanos, estão envolvidas estruturas neuroanatómicas e neuroquímicas, que mais tarde potenciam e suportam o desenvolvimento de novos laços afetivos. Estas estruturas não estão ainda claramente conhecidas, mas pensa-se que incluem os núcleos pré-óticos médios do hipocampo, o córtex temporal anterior e as áreas límbicas frontotemporais. Música. idade e a componente sexual distinguem, em termos da sua função, as relações de vinculação na idade adulta das relações de vinculação da infância. A procura de conforto e contacto físico contribuiu para o fortalecimento dos laços afetivos na idade adulta, tornando-se cada vez mais notória à medida que a relação evolui para níveis cada vez maiores de intimidade, dado que é acompanhada por estados psicológicos e fisiológicos ativados, compensados e ou moderados pelos comportamentos de contacto físico. Este processo de transformação que se observa no curso das relações românticas, dos estados de ativação inicial para os estados de conforto e bem-estar, parece refletir um processo aditivo mediado pela atividade opiácea endógena no cérebro, cuja regulação homeostática acontece através do comportamento. Leibovitz refere que o estado de ativação é mediado pela feniletilamina, que tem um efeito semelhante ao das anfetaminas, cuja habituação estimula a produção de endorfinas, as quais induzem um efeito contrastante de calma e contentamento. Espécies, os opiáceos endógenos têm um papel importante na regulação das emoções e especialmente na inibição dos efeitos desorganizadores da separação, enquanto o seu bloqueio os exacerba. Por mecanismos de condicionamento, os opiáceos tendem a associar uma resposta inibidora, isto é, alívio de tensão ou relaxamento, à resposta ativadora, isto é, ansiedade. Este tipo de trocas é o que ocorre em termos biológicos nas relações próximas, isto é, na relação mãe-bebê e nas relações românticas. As relações que levam ao desenvolvimento de laços afetivos parecem ser aquelas que elevam à ativação fisiológica, a qual é repetidamente atribuída pela mesma pessoa no contexto de um contacto corporal próximo. Assim, a vinculação poderá envolver o condicionamento de um sistema opiáceo ao estímulo de uma determinada ordem. A transição entre o estado inicial de ativação e a moderação desta ativação pelo contacto com o companheiro poderá ser um indicador que o comportamento de vinculação está estabelecido e gerar descompensação a quando da separação. Um estudo de Offer de 1984 defende que deste sistema em interação resulta uma interdependência fisiológica entre ambos os elementos de uma relação, cuja separação gera desorganização e consequente mal-estar emocional. Assim, a pessoa tende a sentir segurança emocional quando está próxima do companheiro, particularmente em alturas de stress, e protesto quando este ameaça tornar-se indisponível. Compreendemos, assim, que as relações precoces modelam um conjunto de respostas neurofisiológicas, podendo consubstanciar-se diferentes respostas neurofisiológicas de acordo com o padrão de vinculação, dado que o mesmo resulta de diferentes experiências relacionais com os pais. Tais respostas funcionam como um molde para situações futuras, sendo ativadas a quando de diferentes tipos de acontecimentos de vida, especificamente perante situações desorganizadoras ou que causam stress, como por exemplo na ocorrência de abuso no quadro do relacionamento íntimo. Neste momento, faz sentido compreender qual o impacto do abuso no contexto do relacionamento com o companheiro em termos de saúde dos indivíduos. Your crazy clothes. you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Don't you come back no more. Experiências de abuso físico, psicológico e sexual no contexto do relacionamento íntimo com o companheiro têm efeitos adversos significativos a curto e a longo prazo. Rush, por exemplo, apresenta a questão da violência contra a mulher não apenas como um problema social, mas também como um problema de saúde pública. Com efeito, este autor verifica que as mulheres que foram vítimas de abuso no contexto da relação com o companheiro recorrem mais a serviços médicos, têm maior taxa de assiduidade, ficam mais dias de cama e exibem mais sintomas de stress e depressão, assim como ideação e ou tentativas de suicídio, stress pós-traumático, baixa autoestima, abuso de álcool e de outras drogas. Os efeitos a curto prazo das experiências de abuso englobam um vasto leque de reações emocionais que incluem medo, raiva, isolamento e mal-estar emocional. Englobam ainda queixas somáticas, tais como insónia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais e dor pélvica, e também sequelas físicas como ossos partidos e concussões vaginais. Os efeitos a longo prazo do abuso sexual incluem depressão, disfunção sexual, abuso e dependência de drogas e álcool, sintomas de stress pós-traumático e sintomas dissociativos. Para o abuso físico e psicológico, estes efeitos incluem especificamente depressão, elevada desconfiança em relação aos membros do sexo oposto, hipervigilância aos sinais de controle e baixa autoestima. Para além do comprometimento negativo ao nível da qualidade do relacionamento interpessoal com o companheiro, é de salientar um outro efeito a longo prazo particularmente insidioso e importante, que se refere à vitimização subsequente, quer no que respeita ao abuso físico, quer no que respeita ao abuso sexual. No estudo de Carla Paiva e Bárbara Figueiredo do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho, os efeitos da qualidade dos relacionamentos íntimos no estado de saúde dos indivíduos têm sido cada vez mais estudados. Já referimos anteriormente os estados psicofisiológicos associados ao relacionamento íntimo. Para que melhor possamos compreender o impacto do fenómeno do abuso no relacionamento íntimo com o companheiro no estado de saúde dos indivíduos, faremos referência ao modelo transacional de stress. Assim, cabe entender o abuso no relacionamento interpessoal íntimo como um dos causadores de stress que suscita na vítima um processo de avaliação primária, o qual envolve o reconhecimento de algo como perigoso e um processo de avaliação secundária, que envolve a revisão dos recursos do indivíduo para enfrentar esse acontecimento. Estabelecendo um paralelismo neurofisiológico com o modelo transacional de stress, Damasio salienta a importância das estruturas límbicas, como amígdalas, hipocampo e do córtex pré-frontal, na troca de informações entre os estímulos recebidos, as respostas a acionar e a carga emocional respectiva. No processo de resposta ao stress, existe uma integração cortical e límbica que modela a resposta imunológica e o controle das respostas autonómica e endócrina. Experiências repetidas de stress psicológico suscitam emoções negativas como depressão, hostilidade, raiva, agressão, que estão relacionadas com o sistema imunitário e com a saúde. Podemos inferir que o tipo de coping com os causadores de stress terá qualquer coisa a ver com os modelos internos dinâmicos que foram construídos ao longo da história relacional do indivíduo, nomeadamente com as figuras significativas durante a infância, os quais, para um mesmo causador de stress, poderão determinar diferentes avaliações e diferentes padrões de ativação fisiológica. Só assim se pode compreender que tais modelos exerçam uma importante mediação ao nível das respostas do indivíduo, nomeadamente na avaliação que este faz das situações, por exemplo, ameaça versus desafio, bem como na sua consequente interação com o sistema fisiológico, por exemplo, ativação versus inibição simpática, sustentando a afirmação de Eisen e Zeifman a respeito do papel mediador do padrão de vinculação nas consequências do abuso para a saúde física e mental dos indivíduos. As consequências do abuso no relacionamento íntimo no estado de saúde dos indivíduos, Coffey, Leitenberg, Anning, Bennett e Yankovsky avaliam a prevalência de abuso físico nas relações pré-maritais em 976 estudantes universitárias e verificam a existência de valores elevados de mal-estar psicológico resultante do abuso físico ocorrido na relação com o companheiro. Quando esses valores são comparados com os valores associados a outros causadores de stress de vida, verifica-se que são significativamente mais elevados. Os autores constatam, ainda que os valores de mal-estar psicológico associados ao abuso físico sofrido na relação com o companheiro aumentam significativamente em função da história recente de abuso sexual, assim como da história de abuso físico ou sexual na infância e da observação de conflitos entre os pais. Por sua vez, Cascardi, O'Leary e Schley denotam que, em 92 mulheres vítimas de abuso físico pelo companheiro, 29,8% apresenta critérios para perturbação de stress pós-traumático e 32% critérios para perturbação depressiva maior. Uccino, Chiopo e Kikolt Glazer referem que, após a disrupção de uma relação significativa, existe uma maior vulnerabilidade para a ocorrência quer de um elevado número de doenças associadas a um pior funcionamento do sistema imunológico, quer de abuso de substâncias e de outros quadros psicopatológicos. Leifson e Gottman, ao estudar a resposta psicofisiológica na interação entre os membros do casal para a solução de um problema, encontram que a presença de níveis elevados de ativação fisiológica é um forte prognosticador dos futuros declínios na satisfação e qualidade da sua relação, nomeadamente os elevados níveis de ativação do sistema nervoso simpático, que também têm sido referidos como possíveis mediadores da relação stress-doença. Jacobson, Gottman, Waltz, Rush e Babcock avaliam em casais violentos e não violentos os indicadores psicofisiológicos associados à experiência de raiva e medo. Verificam que, comparados com os casais não violentos, nos casais violentos, quer a vítima quer o perpetrador de abuso, manifesta valores mais elevados de raiva e maior ativação do sistema nervoso autónomo, avaliada através da variabilidade da frequência cardíaca. Cocker, Sanderson, Faden e Pirisi, num estudo sobre 1.152 mulheres entre os 18 e os 65 anos de idade, selecionadas com base na experiência prévia de violência nas relações íntimas, encontram 14 mulheres com cancro cervical e 234 em tratamento para neoplasia cervical, salientando uma associação aumentada para as mulheres que sofreram abuso físico ou sexual relativamente àquelas que sofreram abuso psicológico, assim como relacionamentos de longa duração e elevada frequência das agressões como fator de risco para a ocorrência de neoplasia cervical. Lone e Verra sublinham que, em 1.155 mulheres entre os 18 e os 59 anos de idade, as que reportam abuso físico ou sexual no relacionamento íntimo durante o ano anterior ao estudo apresentam valores inferiores quanto à saúde física e mental, assim como história de problemas cardíacos e numerosos sintomas somáticos. Comparam mulheres com essa experiência de abuso pelo companheiro e observam que as mulheres abusadas reportam maior número de sintomas físicos tais como dores de cabeça, dores de costas, doenças sexualmente transmissíveis, dor pélvica, corrimentos vaginais, dor no ato sexual, infecções do trato urinário, perda de apetite, dor abdominal, problemas digestivos e outros problemas relacionados com o stress crónico e com o sistema nervoso central, como por exemplo dor crónica, problemas ginecológicos, sintomas neurológicos e surdez. Cocker salienta ainda que o abuso psicológico pelo companheiro tem consequências adversas na saúde da mulher, nomeadamente por se associar à presença de artrite, dor crónica, enxaqueca e sintomas gastrointestinais. É muito frequente encontrar patologias relacionadas com o stress, nomeadamente na doença do cólon irritável. À experiência de abuso no relacionamento íntimo com o companheiro, associa-se um pior funcionamento físico e mental do indivíduo. Como vimos nos estudos empíricos que apresentamos, quer o abuso físico, quer o abuso psicológico, quer o abuso sexual, determina uma maior vulnerabilidade para a presença de perturbação psicológica e ou perturbação física. No entanto, nas mulheres, o abuso psicológico e sexual está menos relacionado com a pior saúde física e doença crónica, enquanto nos homens, apenas o abuso psicológico prediz a morbilidade física. A experiência de abuso no relacionamento íntimo com o companheiro pode, pois, ser considerada como um fator de risco para a ocorrência de um considerável número de perturbações do foro psicológico ou físico, que originam um considerável agravamento na qualidade de vida das vítimas. Nothing good. good love go bad. So sad to watch good love go bad. Este programa foi baseado no estudo de Carla Paiva e Bárbara Figueiredo do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho. A locução foi de Daniel Oliveira e Diogo Canto. Realização de Carolina Teixeira e Silva. I put a spell on you. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're you. Because I'm in bandy, I'm the dead.